Panorama Agrícola para 4 de fevereiro de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 4 de fevereiro, segunda-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: quer ver a sua cidade limpa? Comece por varrer na frente da sua casa. No programa de hoje você conhece melhor o Pronaf Jovem. Também fica sabendo sobre como está a colheita do arroz em Santa Catarina. E no noticiário, Frei Rogério e Lages conquistam prêmio ambiental. Uma dica que pode mudar o seu dia. Sempre que possível, prefira uma alimentação leve com frutas e saladas. No verão, cuide-se. Use chapéu e tenha mais proteção. É hora das notícias. Jovem agricultor que desejar permanecer no campo e ter a sua própria renda vai dispor agora de um número maior de bancos na hora de acessar o Pronaf Jovem. É que o governo federal está ampliando a operação do crédito destinado a agricultores de 16 a 29 anos para todo o país. O que antes era oferecido somente por grandes agentes financeiros, como o Banco do Brasil, agora está sendo disponibilizado por bancos regionais e cooperativas. A expectativa do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é fechar o ano de 2013 com 10 mil contratos de Pronaf Jovem. É possível contratar no máximo R$15 mil, com 3 anos de carência, 10 anos para pagar e juros de 1% ao ano. Juro Zero Agricultura Piscicultura, um programa da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Procure um escritório da EPAGRE para realizar projetos de investimentos em captação, armazenagem e uso da água. Uso da água da chuva na agricultura ou em projetos de produção de carne e leite a pasto. Você pode também acessar o Juro Zero para projetos de fruticultura, olericultura, flores, plantas ornamentais, piscicultura de água doce e também mecanização. Além disso, pode acessar o Juro Zero Agricultura Piscicultura para projetos que aproveitem os dejetos da produção animal. Por meio do programa Juro Zero, o agricultor tem acesso a até R$50 mil, com subvenção de 100% dos juros previstos para operações de crédito dos produtores rurais enquadrados no Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Em 2012, o programa Juro Zero Agricultura Piscicultura em Santa Catarina disponibilizou R$90 milhões em investimentos aos produtores rurais para incentivar a agricultura de Santa Catarina, dos quais aproximadamente R$65 milhões foram financiados, sendo que o valor dos juros pagos pela Secretaria chegou a R$5,7 milhões, beneficiando 3.196 agricultores catarinenses. A EPAGRE vai receber este ano 2 troféus Onda Verde durante o Fórum de Gestão Sustentável 2013, uma promoção da Editora Expressão. Estão sendo premiados 2 projetos da EPAGRE, um da EPAGRE de Frei Rogério, sobre o carneiro hidráulico, que trabalha na conservação de insumos de produção, como a água, e outro da EPAGRE de Lages, sobre a Reprotec, a agropecuária, rede de propriedades de referências tecnológicas, que contribui para o desenvolvimento da pecuária de corte na Serra Catarinense. O troféu Onda Verde, da Editora Expressão, está na sua 20ª edição e é a maior premiação ambiental da região sul do Brasil. Teve um registro recorde histórico de projetos inscritos este ano, com 193 ações ambientais em 20 categorias. E no dia 16 de agosto deste ano de 2013, na Fiesc, a Editora Expressão entrega o troféu Onda Verde durante o Fórum de Gestão Sustentável. A EPAGRE, então, recebendo 2 prêmios, 2 troféus, Onda Verde, um pela Epagre de Frei Rogério e outro pela Epagre de Lages. Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciran. Pesquisadores da Epagre Ciran, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, da Defesa Civil, da FURB, do Serviço Geológico do Brasil e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, estiveram reunidos recentemente para discutir aqui na Epagre Ciran a consolidação da sala de monitoramento, ou a sala de situação, que vai ficar dentro do Ciran, dentro do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia da Epagre, em Florianópolis. Essa sala de monitoramento ou de situação funciona como uma rede de monitoramento e alerta de eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Por meio de convênio com a Agência Nacional de Águas, a Epagre Ciran está modernizando e instalando novas estações meteorológicas e ampliando a sua rede de monitoramento hidrológico em Santa Catarina. A Agência Nacional de Águas conta atualmente com 91 estações hidrometeorológicas convencionais para monitoramento de nível de rio e chuva na vertente atlântica de Santa Catarina. Alguns desses pontos já foram modernizados com a instalação paralela de estações telemétricas automáticas no mesmo local. A instalação paralela dessas estações, convencionais e automáticas, serve para dar segurança ao sistema, segurança nas medições. Os equipamentos convencionais fazem por dia uma medição de chuva, o acumulado de 24 horas e duas de nível de rio. Já as estações automáticas medem nível de rio e chuva a cada 15 minutos e enviam esses dados a cada hora via satélite para os bancos de dados da ANA, Agência Nacional de Águas, e da Epagre Ciran. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações de hoje para o mercado agrícola são do economista e analista de mercado da Epagre Cepa, Luiz Marcelino Vieira, sobre a colheita do arroz em Santa Catarina. Aqui no estado, são 149.317 hectares de arroz plantados na safra 2012-2013, que começaram a ser colhidos na segunda quinzena de dezembro passado. A produção deve ser de 1 milhão e 100 mil toneladas, e a produtividade média de 7.370 quilos por hectare. A Epagre Cepa estima que até o momento já foram colhidos entre 8 e 9% da safra estadual de arroz. Por região produtora, nos municípios produtores do litoral norte do estado já foram colhidos entre 17 e 19% da safra. No sul catarinense, apenas os municípios de Meleiro, Forquilim e Nova Veneza estão colhendo, enquanto os demais vão iniciar as atividades um pouco mais tarde. E na região do Alto Vale do Itajaí, 60% das lavouras já estão em estágio de florescimento e algumas áreas começam a entrar em granação, podendo ser colhidas a partir da segunda quinzena de fevereiro. A condição climática com baixo índice de precipitação durante a fase de desenvolvimento da lavoura ocasionou prejuízo ao produtor em alguns municípios do sul. Meleiro e Forquilinha foram os mais afetados pela falta de chuva. O arroz colhido até o momento tem apresentado, em alguns casos, uma diminuição sensível na produtividade e qualidade. No litoral norte de Santa Catarina, entretanto, a produção colhida até o momento tem estado dentro da expectativa do setor, oscilando entre 120 e 160 sacos por hectare, com tendência de melhor desempenho à medida que se intensifica a colheita. Nos municípios do Alto Vale do Itajaí, que normalmente planta o arroz mais tarde, a lavoura apresenta-se em excelente aspecto, devendo alcançar produtividade dentro do esperado. A cultura do arroz não foi afetada pela falta de chuva. Entretanto, em função do forte calor e umidade, observam-se casos isolados do aparecimento de doenças, como brusone e mancha parda, perfeitamente controladas pelo produtor. O mercado catarinense de arroz durante o mês de janeiro apresentou-se pouco movimentado, havendo muita especulação e pouco volume de negócios realizados. Quanto ao comportamento de preços do arroz, apresenta-se desacelerado com tendência de leve declínio à medida que a colheita avança e a produção aumenta. Para se ter uma ideia, em dezembro passado, o produtor catarinense recebeu pela saca de 50 quilos do grão entre R$ 34 e R$ 37. Nas três primeiras semanas de janeiro de 2013, as cotações do arroz caíram, oscilando entre R$ 32 e R$ 35. E continuaram decrescentes na última semana de janeiro, com o produtor do litoral norte catarinense negociando o arroz a R$ 30 e o da região sul do estado entre R$ 33,50 e R$ 34 a saca de 50 quilos. Informações da colheita do arroz aqui no mercado agrícola são de Luiz Marcelino Vieira, analista de mercado da Epagri Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.